e eu vos serei por Deus. E eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação, já saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias, entendereis isto.